o primeiro e maior site especializado em battle scenes. Acesse marveltcg.com.br. Buenas, amiguinhos. Primeiro podcast para o site marveltcg.com.br. Vou abordar aqui alguns assuntos, não pretendo me estender muito, é para não ficar uma coisa meio maçante e cansativa, afinal, só voz. Primeiro assunto, vou falar do Torneio Solidário. Vou explicar rapidamente, para caso alguém não tenha entendido, ficou alguma dúvida. Assim, ó, o Torneio Solidário vai ser um torneio simultâneo, que vai ocorrer em 2 dias. A princípio vai ser no dia 26 ou 27 de outubro. A ideia é que seja um final de semana todo movido para torneios do BS. Alguns vão fazer torneios de Pokémon juntos, até para dar um aumento, né, de doações ali, ou melhorar os números. Tudo isso visando solidariedade. Afinal, a gente está no mês das crianças. É algo bem interessante a ideia desse torneio, né? Estamos com 11 estados participantes, precisamos ainda de mais. As doações podem ser realizadas não só pelos participantes, pelos jogadores. Podem ser feitas por qualquer um. Qualquer pessoa queira entregar na loja algum dos materiais, algum dos itens que estão sendo solicitados para doação, poderá ser feito, né? As campanhas vão começar agora a partir do mês que vem. De repente, já iniciar nesse mês. Mas tudo isso tem que ser em comum acordo com todo mundo que vai participar. O primeiro torneio solidário Instituto Xavier tem tudo pra dar certo. Enfim, eu acho que vai ser bem uma coisa bem bacana. Outro assunto, torneios do dia 28 e 29. Teremos os torneios da Hot Yugi no dia 28 e torneios na Jambô e na Marvel Story no dia 29. Hot Yugi São Paulo, Jambô Porto Alegre, Marvel Story em São Paulo. Pra que eu tô falando dos torneios? Principalmente pros novos jogadores. Participem. Não faz mal que seu deck não está do jeito que você gostaria que estivesse. Falta uma carta XYZ. Você está usando o deck básico de heróis e vilões. Participe. Além de poder confraternizar, você vai ter contato com novas estratégias, com maneiras de duelagem variadas. Então, vale a pena. Participa, pá, não tem medo. Não importa a classificação que você vai ficar, as inscrições não são caras. Então, venha participar, marcar presença, que vai valer a pena. Falar rapidamente agora do senhor José Loureiro, que está fazendo os artigos do Dr. In. O último artigo dele trouxe umas estatísticas bem interessantes a respeito de cartas utilizadas, variedade. Até ajudou muito a desmimificar muitas falações estão sendo realizadas, principalmente na falta de variedade de decks, falta de variedade de cartas. Enfim, derrubou muita teoria da conspiração que o pessoal usa aí. Há umas conspirações, há uns boatos aí que estão dizendo que em breve o Doctor vai fazer um livro só em cima de uma análise profunda de Battle Essence. Mas vamos aguardar, né? Ver o que vai vir. Para fechar esse podcast rápido, vou falar um pouco do super vilão. Esse game mode que está sendo disponibilizado a versão 1.0, já com diversas correções, algumas alterações na mecânica. Justamente elas foram feitas todas em cima do que os jogadores foram mandando e-mails, foram dando feedback. Nós estamos corrigindo alguns erros que tinham, enfim, está bem interessante, né? Melhorou bastante a forma de jogo. Já então, quem não baixou, baixa. Quem não conhece, dá uma conferida, que eu acho que tá bem bacana o jogo, cara. Tá bem divertido, joga com os amigos ali, em grupo de 4 pessoas já é o suficiente. Então baixem, testem, critiquem ou não, elogiem, mas confere esse material que a gente desenvolveu, eu e o Ivan, e tenho certeza que vocês vão gostar. Quero agradecer também a todos que participam constantemente do site, acessam ele, conferem as matérias, opinam, comentam. Isso tem tornado cada vez mais forte o crescimento do site. Agradeço a todos por isso. Sempre que vocês quiserem alguma matéria específica, alguma ideia de alguma coisa, pode mandar e-mail, pode comentar ali, que tem 8 pessoas ativas dentro do site, então sempre vai ter alguém ligado ali pra responder, ou até pra produzir o material que for solicitado, certo? Aceito críticas, aceito sugestões para melhorias. E é isso aí, gente, um forte abraço. Se ficou uma porcaria, me desculpe, não tenho muita experiência em fazer podcast. Vamos jogar, um grande abraço a vocês e até a próxima.